Rádio Evas, parceira com boizinha. Alô, meu parceiro Johnny, alô, Renil, por aí. Era pra ser só uma aventura, não fica em nada mais. Era pra ser só um momento qualquer, não fica em nada mais. Mas quando chega a noite, dá vontade de te ver. O que fez comigo, não consigo esquecer você. De vez, fica um pouco mais. Então fica, fica um pouco mais. Então fica. Música do meu parceiro Carlinhos, que é insana, menino. Minha galera de Petrolina, Ale José Mário CDs. Era pra ser só uma aventura, fica nada mais. Era pra ser um momento qualquer, fica e nada mais. Mas quando chega a noite, dá vontade de te ver, de ver. O que fez comigo, não consigo esquecer você. De vez, fica um pouco mais. Então fica, fica um pouco mais. Então fica, então fica um pouco mais. Então fica, fica um pouco mais. Então fica. Um abraço a toda a galera da Liga História, tamo junto. Alô Murilo, tamo junto em São Paulo, menino.